Conversas Aleatórias. Se ao quarteto 1111 tirarmos dois elementos e retirarmos o primeiro algarismo, ou seja, qualquer um, o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto, ficamos com dois elementos e ficamos com a emissão 111 de Conversas Aleatórias. Gostou desta associação, Joaquim Pereira, inventada agora? Inventada não, eu é que a inventei. Ah, em off. Mas em on, quem fica com o registro com a patente sou eu. Pois, mas eu não deixo passar essas coisas. Ora, está gravado. Para o domingo, 10 de maio de 2015, estamos a caminhar muito rapidamente, aliás, estamos literalmente a caminhar muito rapidamente, estamos a caminho de Fátima, para chegar lá na quarta-feira. E no dia seguinte, eu também vou a Fátima. Ah, bem. Ah, pois. É o aniversário, na verdade, é verdade. 49. Pois, para lá nem 50. 49 anos. Ah, é, pensei que era mais. O aniversário de casamento aqui de Joaquim Pereira. Ele está a dizer 49, ele está a aumentar. São 21, que ele tem 40 anos. Portanto, 66. Foi, exatamente. Foi 66 e 49. Muito bem, muito bem. Nós hoje, neste Conversas Aleatórias, onde analisamos tópicos todas as semanas, com temas relativos ou não à semana em causa, nós vamos esperar muito tempo por um bilhete, visitar um tal de Dinis e ter azar em realizar festivais. Mas para já vamos precisamente ao bilhete, porque vou contar aqui uma coisa ao Joaquim e ao público. Falámos na semana passada, ou há duas semanas, sobre... Acho que foi há duas semanas. Sobre o Mundial de Snooker, de bilhar, decorrido no The Crucible, em Inglaterra, Sheffield, Reino Unido, o que vocês quiserem. Ah, sabia que houve eleições no Reino Unido? Não sei se soube falar nisso, mas houve assim umas coisas. Houve o quê? Umas eleições no Reino Unido, ato eleitoral. O que é isso? Não ouviu falar, para não? Não, não sei o que é. Parece que ganharam uns camarões, nós temos o Rei David. Outra vez? E então, no desporto, voltando ao snooker, fiquei a saber, com um repórter do jornal La Bola, que esteve lá nos dias das meias finais e final, se não me engano, portanto, desde quinta até segunda-feira, acho eu, quinta-feira, até segunda-feira, dia 4 de maio, foi... Sabe porquê que o Mundial acaba sempre uma segunda-feira, lá em Inglaterra? Porque é feriado lá na Inglaterra. E porquê que é feriado lá em Inglaterra? Agora estamos ao contrário. Aí já me ultrapassa, não sei. A primeira segunda-feira de maio é sempre feriado no Reino Unido, pelo menos em Inglaterra é, acho que é no Reino Unido, porque o dia 1 de maio não é feriado, não é celebrado naquele dia. É na segunda-feira seguinte. Ah! É para serem diferentes. Por isso é que nesse dia houve final do Mundial de Snooker, houve campeonato de motas, superbikes, houve outras coisas. Realmente, é um dia de... eu estranhei isso, mas desconheci aqueles que não fazem o dia 1. É, fazem, mas adiam, não é verdade? É verdade. Então... Houve uma senhora, contou o repórter do jornal La Bola, acho que era o António Barroso, que ele passou por lá, pela zona do Crucible, que é um local, foi um local, e é, tem sido todos os anos, um local a sede do Mundial. E então estava uma senhora, estava muita gente cá fora, em fila, para assistir, comprar bilhetes para a final. Só que os bilhetes, como imagina, já estão esgotados há sei lá quanto tempo, há meses. E o português, o jornalista, perguntou, a senhora, apanhou uma senhora mais acessível, mais perto, a senhora está aqui a fazer o quê? Estou a ver se arranja um bilhete para a final, mas os bilhetes já não estão esgotados há muito tempo. Estão, mas nós estamos aqui em fila para desistências de última hora. Passado 3 horas, ele foi, né? Passado 3 horas a senhora estava lá. Então a senhora ainda está aqui. Olha, consegui, vou à sessão da noite do primeiro dia, que a final do Mundial ainda foi em 2 dias, domingo e segunda-feira. Foi, sim. Ganha por um Stuart Bingham, contou Sean Murphy. E... para ver, nós cá há doentes para o futebol. Lá também há doentes para o futebol. Claro. Mas repare só, os bilhetes esgotados e as pessoas vão para lá e não suportam estar 3, 5 horas à espera de uma desistência. Não é de comprar um bilhete. É alguém que desiste à última hora para poder assistir à meia-final ou à final mundial de snooker. Aqui, segundo, é uma realidade curiosa. Aqui, segundo também penso eu que é, quando há agora estes concertos, não sei porque é concertos, se são desconcertos, que vêm os grupos tais e tais e tais. Dizer, muitas vezes eles começam a anunciar os concertos com meses de antecedência e aquilo é cheio de multidões. E então é a crise da malta jovem que não arranja emprego, não sei o quê. Não, ainda não consegui perceber essa situação. Nessas alturas, se você for à rua Santa Catarina, no Puerto, não sei se conhece essa rua, é de mostrá-la. Quem é que é Santa Catarina? Há lá no cruzamento com a Paço Manuel, também não sei se sabe quem é da rua Paço Manuel, há lá uma loja FNAC, e então Onde nesses. era o café Paládio, onde eu passei muitas noites a jogar ao bilhar. Olha, retei tudo de relação. E por cima tem o relógio, aquela coisinha Que curiosa que vem cá fora. vem cá fora. E há Portanto, uma. vi há quantos anos eu já não conheço isso. Há Tem lá uma 50 FNAC anos. que, quando se anunciam esses concertos, no primeiro dia em que se vendem bilhetes, já está lá gente às 4 da manhã, nos passeios, a dormir lá e tudo, para conseguir um bilhete. Porquê é que eu estou a falar em FNAC? Porque estou aqui a fazer uma ligação inteligente e arranjada agora também, com o próximo tópico de hoje, que eu nem sei o que é que lhe chamar. Se é insólito, se é registro, se é. Não há nenhum tópico chamado crítica nas conversas aleatórias, senão era usar todas as semanas. Nós vamos ouvir um anúncio de publicidade. A Emma é uma menina na idade dos porquês. Porquê que a relva é verde? Porquê que a água molha? Porquê? Nem sempre é fácil encontrar uma boa resposta. Felizmente, o pai da Emma encontrou na FNAC quem tem sempre resposta para tudo. Tudo o que há de novo na tecnologia está na FNAC e em FNAC.pt. A minha perspectiva sobre isto. Claro que quem criou isto é que sabe o que é que fez e porquê. Mas repare que até num simples anúncio da FNAC, a história da idade dos porquês, que é aos 4 anos, como nós sabemos, sempre foi, que a gente saiba, pergunta ao pai, na rádio não se consegue ver, mas quem quiser ver o anúncio, ou na televisão, ou na internet, encontra facilmente, a cara do pai já estava de que é que eu hei de fazer contigo? Eu não te sei responder, não te calas. Qual é a solução para a idade dos porquês hoje em dia? É levar uma loja de tecnologia, onde, como a senhora disse, amigavelmente e simpaticamente, há sempre alguém que sabe a resposta, e é, pega lá um iPad, pega lá um telemóvel e tens aí as respostas todas. O comentário de Joaquim é, pois. Pois, sem mais nada. Achei muito curioso As este técnicas anúncio. modernas entram-me no coração. Os pais que queiram educar os filhos já sabem o que hão de fazer. A partir de agora, vão à FNAC. Mais nada. E agora, em adenda a essa situação, realizou-se agora mais um exame aos professores. Chumbar. Uma coisa que eu me admirava se não acontecesse, porque eu. Foi aqui, inglês e físico-química, não foi? Acho que foi. Português! Também foi português. Eu lembro de ver inglês e físico. Matemática! Pronto, foi. Mas a maioria acho que foi físico-química e inglês. Eu admiro-me. Aliás, para mim não é admiração, porque eu tenho conhecimento de casos concretos que muitas vezes vinham ter comigo porque é que era assim. E porque é que era assado? Porque os professores não sabiam. Ora, se eles não sabem, como é que podem ensinar? Como é que depois os alunos já de si não são motivados para aprender? E depois, como os professores também não sabem, também não estão com o trabalho de estar a tentar ensinar uma coisa que eles não sabem. É um ciclo vicioso. Neste contexto, lembro-me de uma associação que em Portugal é difícil de encontrar, mas deve haver. Se houver um aluno mais aplicado do que a média e mais inteligente do que a média, se juntar essas duas coisas, em pouco tempo sabe mais do que o professor. Se o professor não for também acima da média. O que não é uma lógica muito boa. O aluno está lá para aprender e saber mais do que o professor, mas de certeza que acontece. Eu aprendi o francês autodidaticamente, mas na escola, no curso que eu fazia, tinha ali 2 anos que era o Biabá e Manada. Quando o professor, no segundo ano, me começa a fazer perguntas de francês, ele olhou para mim, pronto, sente-se aqui na minha cadeira e dê a lição. Está dito? Tá dito. Vamos a. Mas depois tem o reverso da medalha. Depois tinha exame, porque as línguas têm exame de escrita e E oral. oral. Quando foi oral, eu suei as espinhas, porque ele, para mostrar que sabia ensinar francês, Começou a tentar tramar. como Como se os sabia. outros não sabiam, não eram porque ele não ensinasse. Começou a tentar tramar, não é? começou ali, pois, até parecia que estava na Academia de Ciências Francesas. Olha, e mais assim, mais assado. Eu, felizmente, naquele tempo, o francês era a minha língua, ainda por cima. Vamos a uma estreia, mais uma meia estreia, se é que isso existe. Neste programa, nós temos aqui um tópico que é a lição de história, já foi comentado várias vezes. E desta vez juntamos algo que até já comentei com o Joaquim ontem por telefone, que vamos tentar trazer até todas as semanas para um cidade. Via telefone. Via telefone. Via paniceiro. Ah, isso é o autocarro. Vamos tentar trazer todas as semanas. O Joaquim é atrás, que é um trabalho, não faço nada. Vai tentar trazer todas as semanas o quê? O nome de uma rua. Uma praça. De uma praça, uma avenida, qualquer coisa. Uma artéria de uma cidade, de uma aldeia. Aldeia não, porque vamos tentar trazer nomes de, que estejam em várias cidades do país. Claro que nós, mais facilmente, conhecemos Porto, Gaia, Matosinhos, esses três concelhos. Mas vamos pegar em nomes mais famosos, digamos assim, que tenhamos a noção que há várias cidades com este nome nas suas ruas. E então nós vamos estrear por um tal de Júlio, que não era Júlio. Quem era Joaquim Pereira? Era Joaquim. Era Joaquim. Estamos a falar de quem? Do Joaquim Guilherme Gomes Coelho, que foi médico e escritor português. Ele nasceu no Porto, como não podia deixar de ser, como grande cérebro, só no Porto. Claro. E morreu no Porto. E morreu no Porto. Mas viveu muito, como ele, adoeceu dos pulmões. Morreu aos 31 anos. Estava aqui a fazer contas. Foi. Morreu cedo. Morreu cedo porque... E então, na altura, morrer aos 31 anos não era assim também uma anomalia tão grande. Estamos a falar do século XIX, meio do século XIX. Entre 39 e 71. 1839 e 1871. Era mais dois anos mais velho do que eu. É, se você tivesse nascido no século XIX, era. Sim. Mas, agora é que eu estou a ver. Por isso é que eu pensei que ia morrer aos 30 anos. Claro, por causa de João Diniz. É setembro. Continuando a história. Mas então... Tempo, muito tempo. Os anos, grande parte dos anos, já para os finais, passou-os em Ovar. É verdade. Que era a vila e depois passou a cidade. E então, este senhor Joaquim Guilherme Gomes Coelho era nem mais nem menos que o famoso Júlio Diniz. Certamente em Ovar haverá a rua com o com nome certeza. Dele. Não conheço, mas de certeza que eu é. Eu já lá estive e tenho a ideia, até sei onde é que era. Sim. E por isso é que tenho a vaga até da casa onde ele viveu. João Diniz, que refira-se, não foi o único pseudónimo criado por este Joaquim Guilherme Gomes Coelho, mas foi, e é, o mais conhecido, mais obras mais, quer como médico, quer como escritor, mais famoso. E no Porto, onde é a rua João Diniz? Ah! Ora, diga lá. O pai do Júlio Diniz... É que era natural de Alvar, por isso é que ele foi para lá. Pois claro, não foi tudo isso. Mas estava-lhe a perguntar, no Porto, onde é onde mora João Diniz, digamos assim, no cemitério, sim. Ora bem, há um largo, ou seja, existe lá uma maternidade que foi inaugurada em 1934, parece que eu já disse há bocado, que se chama precisamente Júlio Diniz, e não Joaquim Guilherme Gomes Coelho. Ia ser porque, Joaquim Coelho, que era mais bonito. Porque, se fôssemos a falar neste nome, não dizia nada a ninguém. E então, como este nome, é que era e é grande, foi grande, deram-lhe o nome a essa maternidade de Júlio Diniz. E eu respeitei o largo, que em tempos idos se chamava Campo Pequeno, passou a designar-se desde então Largo da Maternidade de Júlio Diniz, onde eu vivi 20 anos, os meus primeiros 20 anos. O que eu perguntei foi onde é que é a Rua Júlio Diniz, no Porto. Ah, também existe. Largo da Maternidade, espera Largo aí, da Maternidade. Não me lembrava dessa. Ah, então estamos a falar de Júlio Diniz, estamos a falar da Maternidade. A Maternidade de Júlio Diniz, Largo Júlio Diniz. Claro, claro. Largo da Maternidade de Júlio Diniz. Ora bem, a Rua da Maternidade nasce. Ou morre, se agora, mas eu dava a impressão que nasce no término da Rua Dom Manuel II, junto ao Palácio de Cristal, que agora já não é Palácio de Cristal nem é nada, e vai desaguar na rotunda do. Como se chama aquilo? A rotunda do. Vamos lá, quem dá a pista? A Praça Mãozinho de Albuquerque. Para, exatamente. É a Rotunda da Boa Vista. É a Rotunda da Boa Vista. Que na realidade se chama Praça Mãozinho de Albuquerque. Praça Mãozinho e No não fundo, Rotunda para quem da. conhece minimamente o Porto, para quem nunca cá esteve, olha, que venha e conheça. A Rua João Diniz começa ou acaba, como disse, à porta do Palácio Cristal, basicamente. À porta dos Jardins do Palácio Cristal. E vai precisamente até à Praça Mãozinho de Albuquerque. Albuquerque. Passa ali na Galiza, na Escola Gomes Teixeira, na Escola Infante Dom Henrique e segue. Repara bem, escola básica Gomes Teixeira e escola secundária. Faz-se ali a vida toda. A escola ali. É, Rua de João Diniz, muito bem, foi a estreia deste toponímia, se quiserem. Nós ainda estávamos aqui na dúvida se toponímia se refere apenas à origem, à explicação, à etimologia dos locais, dos lugares, dos nomes dos locais, dos lugares, ou também se refere a ruas. Mas eu acredito que ruas também são locais. E eu acho que a ciência, quando nos dedicamos a este estudo, a esta explicação de ruas, calculo eu que também seja a São os topónimos, toponímia. são os Exatamente. topónimos, que é os nomes das ruas. Vamos ao insólito desta semana, que até aqui bem perto deste estúdio. Bem perto, mais ou menos. O que é que aconteceu? Aconteceu que, no fim de semana passado, ia haver e houve um festival de música no, entre o Jardim do Morro e a Serra de Pilar. Para quem não conhece, posso só dizer que são cerca de 20 km de distância, por isso imaginem só a grandiosidade deste festival. Onde é É que é? atravessar a rua. Jardim do Morro e a Serra de Pilar. É o princípio, o fim da Ponta do Luís. É à saída da Ponta 1 que vem do Porto, à entrada de quem vai de Gaia. E este festival de nomes pouco conhecidos para a maioria, porque era uma música mais alternativa, ou como costuma dizer, porque há a música indie, um indie rock independente, alright. Primeira edição, organizado aqui em Gaia, todo, não sei o quê. O que aconteceu? E até o título de um jornal do Correio da Manhã, na segunda-feira, no dia a seguir, foi Indoor Fest volta em 2016 a Gaia, depois de azar com a primeira edição. Não sei se se lembra, o fim do mundo de tempestade que houve cá há cerca de uma semana. Oh, Pronto. se me lembro. Deram um perigo andar na rua e não sei quantos. E árvores caíram e sei lá. Sim. Aliás, uma delas, e já na segunda-feira, houve uma árvore que caiu precisamente no Jardim do Morro e interrompeu a circulação do metro. Mas já Oh. foi no dia seguinte ao fecho do festival. Além disso, houve a greve da TAP, que realmente concretizou-se. Nós, na semana passada, ainda não sabíamos se ia haver greve ou não. Ok. E que país é que vives? Houve greve da TAP e duas bandas cabeças cartazes mais conhecidas do festival não vieram por causa da greve dos pilotos. Portanto, um mais um dá dois e este dois foi muito mal para o Indoor Fest. Mas que tenham mais sorte no próximo ano. Eu também não fui por causa do mau tempo. Ainda acerca das greves da TAP, eles já estão a marcar para o dia 10 de maio. Não, 10 de maio. 10 de maio é o último dia da greve. Não, mas já está marcada outra para continuar também. Então, e se você fosse piloto também marcava. Bom, vamos a uma palavra nova, que não é nova, mas eu cruzei-me com ela precisamente quando estava a elaborar outro programa da Antena Web, chamado A Parede do Meu Quarto. E então essa palavra disse assim: pundonoroso. Antes de eu abrir aqui a definição, vou perguntar ao Joaquim se sabe o que é. Brio. Por acaso é? Você sabe, cara. Você tem nada de nenhuma matemática. Você tem que não quer para eu Eu parecer mais inteligente, tenho cara. um dicionário Na cabeça. e etimologia na cabeça. Pundonoroso é que tem pundonor, o que é que isto quer dizer? É uma pessoa com brio, exatamente como estava a dizer o Joaquim. É, não foi uma pessoa quase orgulhosa em si mesmo, tem. Não, Digna, uma pessoa. orgulho, mas um orgulho sã, não é ser Sim. um Não, não é orgulho. orgulhoso no mau sentido. É. Atenção, Sim. porque o orgulho há altivo e há negativo. Aqueles que se armam em doutores e chicos espertos e, no entanto, não têm ponta para onde se do Não, pé. mas neste caso, sentimento de Mas, dignidade em si mesmo. exato, amor próprio, Gostar honra. dele próprio, exatamente. Pundonoroso. Isto é bonito. Pundonor. Bem, que Pundonor. vem do espanhol. Vem do espanhol pundonor, que é igual. Aqui se prova, somos todos irmãos. Os Ok. irmãos. Estas línguas Andamos a comer uns aos vai outros, todo, pá. vai dar tudo ao mesmo. Esta frase, andamos a comer uns aos outros. Bem, nós agora vamos embora. Porque vamos fechar com uma música que foi escolhida pelo Joaquim Pereira, que hoje tem honras de fecho em relação à música. E até podes explicar porquê, eu já não sei em que ano é que foi. Ah, eu tenho que explicar primeiro o contexto. Ah, foi aqui, 71. Olha o início da guerra, pá, eu não sei, queria ir para a guerra, não foi, e fui ouvir música de Luxemburgo. O que é que aconteceu? Aconteceu que há poucos dias foi transmitido em vários canais, mas por cá, na RTP1, num domingo à noite, o concerto de 60 anos do Festival Eurovisão da Canção até serviu para pessoas mais inexperientes como eu conhecerem algumas relíquias de outros tempos. E então, nesse contexto, lembramos-nos. Vamos, ainda antes, duas semanas antes da Eurovisão deste ano, vamos lá trazer uma música de outros tempos da Eurovisão para recordar como era o festival, quando era mesmo Festival da Canção, em que o que interessava era a interpretação e não as camalhotas e o fogo de artifício e a indumentária. Mas sobre isso já falamos noutros tempos. A música que vai fechar a emissão 111 de Conversas Aleatórias é trazida por um francês que foi representar Luxemburgo. Isto é uma, estas coisas de naturalizações ou de optar por outros países é uma coisa tão recente que é uma pouca mas ele era francês de Paris. Tá, e Luxemburgo que é? É Luxemburgo de Paris. Não conheço Paris, é Luxemburgo. Mas faz parte da... Ah, pois, tá. É como a Céline Dion representar a Suíça. Pois, é canadiano. E temos tantos casos desses. E aquela grega que também foi representada. Tá bem. Bom, Jean-Claude Pascal é o nome em causa. Faz favor de falar, Joaquim Pereira. Mais que bem, lhe traz? Mais bem, eu digo honestamente, eu vou pelo título da canção, mas não me lembro muito, muito bem desta canção. Então, vamos lembrar agora. Porque eu tinha aqui mais outras para escolher, mas essas já são mais. Por exemplo, uma Nonoletada Giliola, Cinquenta. A Poupée de Cire, a Poupée de Son. O francês era forte no tempo. É, era a língua principal do mundo, com quantos ingleses tivessem a mania. Aliás, com os suecos, os finlandeses, os chinamarqueses e mais sei o que, cantava tudo em inglês e não cantavam na língua deles. Ai. Nós é que na nossa triste ignorância íamos para lá fingir que cantávamos em português. O que é que aconteceu? No dia 18 de março de 1961, num festival realizado em Cannes, em França, foi um francês que ganhou, mas a representar um Luxemburgo. O segundo classificado foi o Reino Unido. Os pontos para Jean-Claude Pascal, que já faleceu há quanto tempo? Há 23 anos. Olha, fez agora 23 anos. Isto podia ser efeméride. Olha. Vamos assinalar que no dia 5 de maio, terça-feira, vamos aqui inventar agora. Efeméride, portanto, há 23 anos morreu Jean-Claude Pascal, que na verdade chamava-se Jean-Claude... Já sei quem é! Pois, também eu já sei. Eu conheço... Jean-Claude Vimineau. Vi muitos filmes dele. Pois é, isso que eu ia dizer. Ele não era cantor, mas também era agora, comediante. Por ver aqui a fotografia dele lá no cemitério, com flores, é que eu vejo... Vi que é, por acaso, era um grande ator e grande cancionista. Era um comediante também. Era mais velho do que ele, 10 anos. E ele, em 1981, portanto, 20 anos depois da música que se segue, voltaria a representar o Luxemburgo, mas na altura ficou em 11º lugar, eram 20 a cantar, com a música C'est peut-être pas l'Amérique. Pode não ser a América, pode não ser a América, exatamente, não deve ser a América. Esta música, que chama-se Nous les Amoureux, Nós os Amantes, pode ser traduzido assim, amorosos. Né? Os Amorosos. Não sei se é mais os Amorosos, se é mais os Amantes, mas está bem. Foi composta por... A música é de Jacques Dantin. A letra é de Maurice Vidalon. Interpreta Jean-Claude Pascal. É a música que vencerá... Estamos nós a prever. É a música que vencerá o Festival de Eurovisão 1961, em Cannes. A representar o Luxemburgo, escutemos Jean-Claude Pascal com Nous les Amoureux. E voltaremos na próxima semana com este tom de francês. Será Joaquim Pereira? C'est vrai. Nous serons ici. Peut-être. Bonsoir.